Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá, meus ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 9 de março, quarta-feira do ano de 2011. Programa Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação de Paulo Santos. Amigo ouvinte, espero que esteja a começar uma ótima semana, já que esta semana é mais curtinha. Começa praticamente para toda a gente hoje, quarta-feira, depois de um fim de semana prolongado. Estes dois dias de carnaval, que foi uma maravilha, espero que o amigo ouvinte se tenha divertido, que se tenha descontraído e que tenha esquecido nestes dias os seus problemas, as suas angústias, porque tristezas não pagam dívidas, como se costuma dizer. Amigo ouvinte, espero que goste da nossa seleção musical, que foi feita a pensar em si, e antes de mais, vamos desde já passar à música. Espero que o nosso amigo ouvinte goste das nossas três músicas que vão passar já de seguida, que foram feitas a pensar em si. Amigo ouvinte, fique connosco, fique bem, fique na companhia do programa Os Melhores da Rádio, que lhe vai fazer companhia até muito perto das 19h30, aqui na sua Antena Web. Bota! Você me pergunta por que estou assim, os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividido entre o amor e a paixão. Coração bandido esse meu, vive traindo você. Coração ingênuo é o teu, todo esse tempo sem perceber. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você. Contar que beijo em outra boca, dizer que já faz mais de um ano, dizer também que eu te amo, mas gosto de outra. Mas decidi que assim não dá, que é contigo meu lugar. Me perdoa, por favor. Paixão é só obsessão, no fim quem sofre é o coração, que perde o verdadeiro amor. Coração tava dormindo e acordou, mas tá sujeito à solidão. Gosto de outra, mas decidi que assim não dá, que é contigo meu lugar. Me perdoa, por favor. Paixão é só obsessão. No fim, quem sofre é o coração que perde o verdadeiro amor. Coração tava dormindo e acordou, mas tá sujeito à solidão. Lá fora gritando, e eu aqui dentro de mim chorando, chorando por ti. E chove tão fora de ordem que o mar da saudade deságua em mim, a alma que a cada minuto reclama por ti. A boca que grita na hora da raiva, bobagens que um tapa não cala. O vírus do amor vai crescendo, crescendo em mim. O vírus do amor vai crescendo, crescendo em mim. É mais que eu, mais forte, mais viril. Este amor é Deus, tem a força de Zeus no coração. É mais que eu, mais forte, mais viril. Este amor é Deus, tem a força de Zeus no coração. Morrendo de fome de amor, e eu egoísta gritando, gritando por ti. O sol que despenca de um céu tão distante, que seca o choro de um amor infantil, me ensina verdades que os olhos do amor jamais viu. É mais que eu, mais forte, mais viril. Este amor é Deus, tem a força de Zeus no coração. É mais que eu, mais forte, mais viril. Este amor é Deus, tem a força de Zeus no coração. O mundo lá fora gritando, morrendo de fome de amor, e eu egoísta gritando, gritando por ti. O mundo lá fora gritando, morrendo de fome de amor, e eu egoísta gritando, gritando por ti. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Sem esse amor não sei viver. com essa dor não sou ninguém. Se estar sozinho é tão ruim, volta pra mim, volta pra mim. Quando lembro o que passou, vejo que tudo em mim ficou. Se eu te amo tanto assim, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te espero quanto for, pois eu vivo esse amor. Não importa se você me amou ou tudo se acabou, ainda falo, volta pra mim. Se eu te peço pra voltar, a saudade quer matar. Não importa se me esqueceu, esse amor ainda é seu. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Quando lembro o que passou, vejo que tudo em mim ficou. Se eu te amo tanto assim, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te espero quanto for, pois eu vivo esse amor. Não importa se você me amou ou tudo se acabou, ainda falo, volta pra mim. Se eu te peço pra voltar, a saudade quer matar. Não importa se me esqueceu, esse amor ainda é seu. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Olá, amigos ouvintes, votos renovados de uma ótima tarde para si, mais uma vez, na companhia do seu programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, que lhe faz companhia todas as semanas às terças e quartas-feiras, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua antena web. Amigo ouvinte, espero que esteja a gostar da nossa seleção musical, que foi feita a pensar em si. Já de seguida, vamos passar mais dois temas, que espero que seja do seu inteiro agrado, amigo ouvinte. Música boa, calma, tranquila, para você relaxar, descansar, descontrair enquanto faz o seu jantar, enquanto arruma a sua casa, enquanto dá banho aos miúdos. Amigo ouvinte, ouve a nossa música que foi feita a pensar em si para você ter uma final de tarde calma e tranquila aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, boa tarde e a continuação de um ótimo dia para si na nossa companhia. Deste palco e vão estar nas outras noites. João Nuno Represas nas percussões. Na bateria, Pedro Abrantes. Teclados e coros, Luís Pinto. Nos sopros, Nandinho Fendes. Baixo, Nani Teixeira. E nos teclados, pianos e coros, Ernesto Leite. Eu não queria deixar de referir aqueles que são fundamentais para que tudo isto tivesse corrido e tivesse acontecido. Não se vê, mas eu vou dizer. No som de frente, Fernando Abrantes. Nas luzes, Pedro Lester e Pedro Rua. No som aqui em cima do palco, para nós nos ouvirmos uns ao outro, Jorge Grilo. Na concepção e operação do vídeo, João Ferreira. Dois anjos da guarda que temos em cima do palco. O meu é o Nuno Preto. O deles é o Tinho. Estamos quase a acabar, quase a ir embora. Foi fantástico estar aqui, como eu digo. Sou bairrista, Lisboa é a minha cidade. E estar aqui é viver em casa, mas regressar sempre a casa. Obrigado, até à próxima. Por ti era um lume que não tinha. mas empenhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 9 de março, quarta-feira do ano de 2011. Vamos passar agora à receita de hoje, que é morangos com chantilly. Amigo ouvinte, pega-nos morangos, lava os morangos bem lavados, corta-os ao meio, coloca-os dentro de um recipiente, depois, amigo ouvinte, coloca 3 gotinhas de limão e chantilly por cima. Leva ao frigorífico durante 2 horas e depois está pronto a ser. Amigo ouvinte, é maravilhoso. Esta receita de morangos com chantilly e 3 a 4 gotinhas de limão é uma maravilha. É uma receita bastante prática, bastante fácil de fazer, mas muito, muito, muito gostosa. Amigo ouvinte, assim chegamos ao final de mais um programa. Prometemos regressar na próxima semana para mais 2 emissões, à terça e quarta-feira, no horário das 19 às 19h30. Continuo na companhia da Rádio Antena Web e até lá. Boa tarde.